desse jeito. De que jeito, mano? Do jeito que for. Do jeito que for. Não me chame de largado, isso aqui não é preguiça. É pra desempacar quando as coisas enguiça. Do jeito que for, mas não é de qualquer jeito. É pra fazer o que tem que ser feito. E ainda causa efeito, mas sem nenhum enfeite. Pra ser servido puro e não com leite. Se o mar não tá pra peixe, nós vamos de marisco. Isso aqui é rima solta, sem compromisso. Só não chamo de freestyle porque tá escrito. Só não chamo de ensaio porque tá no disco. E ainda trago comigo meu mano Oji, fazendo o que tem que ser feito por aqui. E a gente chega junto e com os dois pés no peito. De quem faz só por fazer e ainda faz mal feito. É desse jeito, não tem fórmula nem tem receita. Vamos fazendo e com o tempo as coisas se ajeitam. Do jeito que for, vai. Do jeito que for, deu. Do jeito que for, sai. Do jeito que for, valeu. Do jeito que for, vai. Do jeito que for, deu. Do jeito que for, sai. Do jeito que for, bateu. Do jeito que for, vai. Do jeito que for, deu. Do jeito que for, sai. Do jeito que for, morreu. Do jeito que for, vai. Do jeito que for, deu. Do jeito que for, sai. Do jeito que for. O espião me convidou, tava sem era nem beira. Meu gênio criativo tava com uma barreira. Tava numa geladeira com as rimas encalacradas e as palavras certeiras estavam trancafiadas. Um maluco disse assim: seu estoque esgotou. Você perdeu sua magia no flow. Sai pra lá, zóio de tandera. Se eu me focar já era. Solta esse beat que eu faço um hit e mostro que sou fera. Cê tá falando, mas amigo, não sei. Cala essa boca que eu ainda não terminei. Meu flow madeira de lei feio. Você grita Mayday. Eu sigo tão pesado quanto Cassius Clay. Do jeito que for, for fun, tan tan. Ou com a mente sana. Rima eu sou bam bam bam. Sétimo volume da enciclopédia letra H. Deixa os malacos rimar. Do jeito que for, vai. Do jeito que for, deu. Do jeito que for, sai. Do jeito que for, valeu. Do jeito que for, vai. Do jeito que for, deu. Do jeito que for, sai. Do jeito que for, bateu. Do jeito que for, vai. Do jeito que for, deu. Do jeito que for, sai. Do jeito que for, morreu. Do jeito que for, vai. Do jeito que for, deu. Do jeito que for, sai. Do jeito que for. Não me chame de largado, isso aqui não é preguiça. Do jeito que for, deixa os malacos rimar. É pra desempacar quando as coisas enguiça. Do jeito que for, deixa os malacos rimar. Não me chame de largado, isso aqui não é preguiça. Do jeito que for, deixa os malacos rimar. É pra desempacar quando as coisas enguiça. Do jeito que for, deixa os malacos rimar. Deixa os malacos rimar.